E eu vou conversar neste momento com o Edilson Carlos Balzan, ele que é coordenador da Universidade Aberta do Brasil no polo aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Edilson. Bom dia. Temos boas notícias para os moradores da região. Cursos de pós-graduação, 3 cursos com inscrições abertas na UAB aqui em Foz. É isso mesmo. Então, bom dia a todos que nos ouvem. Estamos divulgando 3 especializações. Estamos com inscrições abertas até o dia 15 de abril. A inscrição é realizada pelo site. Após a inscrição pelo site, o candidato vai reunir uma série de documentos e vai levar até um endereço que está no edital. Já antecipando um pouco do endereço, nós escolhemos um endereço bem no centro, no edifício Cacique, na rua Xavier da Silva, no 14º andar, é no protocolo da Secretaria Municipal de Educação. Enfim, a Universidade Aberta do Brasil é uma universidade pública de âmbito federal, em parceria com outras universidades já existentes. Neste caso dessas 3 especializações, ela é ofertada pela UTFPR, o campus de Medianeira. Anteriormente, ele era conhecido como CEFET. As 3 especializações são as seguintes: informática instrumental para a aplicada à educação. A ideia desta especialização é melhor capacitar os docentes para a utilização das tecnologias de comunicação e informação para os processos educacionais. A segunda especialização é metodologia de ensino, também destinada à formação docente para os aspectos metodológicos do processo ensino-aprendizagem. Então, a primeira para os docentes, que eu acabei de mencionar, ela é mais específica aos aspectos instrumentais das tecnologias. Essa segunda são aspectos metodológicos mais abrangentes. A terceira especialização é gestão ambiental em municípios, destinada aos gestores que estão ligados à área ambiental. Essas são as 3 especializações que estão abertas neste momento. Vamos até para que as pessoas que nos acompanham agora possam anotar estas informações. Vamos repetir até os títulos dessas 3 graduações, dessas 3 pós-graduações que estão oferecidas pela UAB aqui em Foz do Iguaçu. Quais são os títulos delas? Então, a primeira é Informática e Instrumental para a Educação. A segunda, Metodologia de Ensino. A terceira, Gestão Ambiental. Lembrando que, pelo fato de ser universidade pública, não tem custo mensal, não tem mensalidade. Você vai ter uma taxa de inscrição que é para custear os processos de seleção, de classificação, né? No valor de R$ 65,00. Ela é 360 horas, mais a defesa pública do TCC, e ela vai ser executada na modalidade à distância. Mas modalidade à distância significa semipresencial. Então, nós temos um cronograma de atividades que são presenciais e um cronograma de atividades que você faz através do ambiente virtual da aprendizagem, que é uma sala virtual onde a gente tem nossas conexões. O endereço eletrônico para inscrição, www.uab, de Universidade Aberta Brasil, não confundir com OAB, da Ordem dos Advogados, uab, de Universidade Aberta Brasil, .pti, de Parque Tecnológico Itaipu, .org.br. A Universidade Aberta Brasil em Foz do Iguaçu, ela está situada dentro do Parque Tecnológico de Itaipu. Mais informações, se alguém, né, desejar tirar dúvidas, não conseguiu anotar o site direito, tiver alguma dificuldade para inscrição, pode ligar no 3576-7030, das 14 até as 22. Taxa de inscrição R$ 65,00, aí tem as vagas, é importante o candidato ler o edital que está no site, acompanhar bem os processos de inscrição, de entrega de documentos, prazos. Universidade pública, não tem custo, já são custeados pelos nossos impostos, são 3 oportunidades para a nossa comunidade. Lembrando que as 2 destinadas à formação docente, você não precisa ser um docente especificamente para se inscrever na especialização. Lógico, nós temos um público-alvo, mas para você se inscrever em qualquer uma das 3, você precisa ter curso superior concluído. Tendo um curso superior concluído, você já faz a inscrição, se for selecionado, você faz a matrícula e já começa a estudar conosco. Agora uma pergunta que nos chega aqui, inclusive através do ouvinte Leandro, ele pergunta a respeito desses encontros presenciais, como é que eles funcionam? Eles são em quais locais e com qual frequência, em que dia da semana, inclusive, eles acontecem? Bom, em específico, essas três especializações, eles são no sábado de manhã, das 8 às 12. A frequência é aproximadamente 2 vezes por mês, em média. Você vem para a Universidade Aberta do Brasil para as aulas presenciais, para as avaliações, para as defesas de TCC. O que, que nós deixamos para você fazer em casa? As leituras dos textos, a realização das atividades. Isso você pode fazer na sua casa. Então, você programa durante a semana os seus horários, você realiza a leitura dos textos indicados, da literatura indicada, você realiza atividades e você posta, você vai ter um login, uma senha, você vai ter uma sala de aula virtual. Ali você recebe as atividades, você recebe os textos, toda a literatura, a teoria, e você ali você devolve todas as atividades. E aqui no Polo você faz aquilo que não dá para fazer em casa, que são as aulas presenciais, as avaliações, defesa de TCC, as aulas inaugurais e tudo mais. Portanto, inscrições até o dia 15 de abril. Informações no www.uab.pti.org.br, Edilson. Isso mesmo. Nesse endereço eletrônico você tem acesso ao edital e às inscrições. Conversei aqui na CBN com Edilson Carlos Balzan, coordenador da Universidade Aberta do Brasil, aqui em Foz do Iguaçu. Edilson, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado, e contamos com a participação e a inscrição dos que têm interesse em cursar uma dessas três especializações.